abertura do programa 78 RPM, aqui pela Rádio Cultura Brasil, nós ouvimos Linda Batista, de Lupicínio Rodrigues, Foi Assim. Orlando Silva, de Benedito Lacerda e Aldo Cabral, Amigo Infiel. Francisco Alves, composição de Lupicínio Rodrigues, Cadeira Vazia. Estamos apresentando 78 RPM. E dando sequência ao programa, nós vamos ouvir Noel Rosa. Mas que mulher indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. Esta mulher não namora, também não deixa mais ninguém namorar. É um bom centeral que pra marcar, pois não deixa a linha chuta. Mas que mulher indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. E quando se manifesta, o que merece é entrar no açoite. Ela é mais indigesta do que prato de salada de pepino à meia-noite. Indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. Esta mulher é ladina, toma dinheiro, é até chantagista. Arrancou-me 3 dentes de platina e foi logo vender no dentista. Conduz para o norte e para o sul me conduz. Tu sobes enquanto eu desço, sorris enquanto eu padeço, carregando a minha cruz. Tu hoje és mulher de luz, bangalô com repuxo, criada, leiteiro e pão. Tens quarto cheio de enfeite e às vezes eu roubo leite que encontro no teu portão. A sorte, porém, um dia de me dar alegria, de nos reunir no Equador, de nos reunir novamente naquela sala de frente onde floriu nosso amor. De luxo, tens bangalô com repuxo, criada, leiteiro e pão. Tens quarto cheio de enfeite e às vezes eu roubo leite que encontro no teu Odete Amaral, de Milton Amaral, Meu Veneno. Del, de Newton Teixeira, e Edelir Gameiro, Mulher de Luxo. Noel Rosa, dele, Mulher Indigesta. Estamos apresentando 78 RPM. Agora tem Silvio Caldas. São noites de vigília, noites que não têm fim. A vida nós dois, vem a saudade depois. Kátia, Kátia, meu sofrer acalma, como dói minha alma nesta Kátia, ah, se tu soubesses, ah, se tu quisesses o meu coração, eu daria tantos, tantos beijos, vibraria o corpo de eu vivo no

Nós ouvimos João Petra de Barros, composição de Peter Pan, Última Inspiração. Vicente Celestino, dele Patativa. Silvio Caldas, de Jorge Moran. E Vitor Bezerra, Kátia. Estamos apresentando 78 RPM. E continuamos apresentando aqui pela Rádio Cultura Brasil o programa 78 RPM com a música dos anos 30, 40 e 50. E agora nós vamos ouvir Silvio Caldas, depois Carmen Miranda e também Gastão Formenti. Coração, por que bates tão depressa se ela muito te esqueceu? Não vejo que aquela mulher coração não tem sequer. Desconhece o que é chorar. Bate mais devagar, bate mais devagar. Coração, abre a porta da saudade, deixa entrar a ilusão. Felicidade é canção a duas vozes. Felicidade não foi feita para um só. Não sendo assim, o amor será coração, sonho despeito em pó e nada mais. Coração, por que bates tão depressa se ela muito te esqueceu? Não vês que aquela mulher coração não tem sequer. Desconhece o que é chorar. Bate mais devagar, bate mais devagar. Coração, abre a porta da saudade, deixa entrar a ilusão. Depressa, se ela muito te esqueceu. Não vês que aquela mulher coração não tem sequer. Desconhece o que é chorar. Bate mais devagar, bate mais devagar. Coração, abre a porta da saudade, deixa entrar a ilusão. Sempre aguardando uma alegria. amor. Coração, meu companheiro na alegria e na dor. Felicidade procurada corre, e a esperança é sempre a última que morre. Coração, o verdadeiro embarcação do amor. Coração, meu companheiro na alegria e na dor. Felicidade procurada corre, e a esperança é sempre a última que morre. Companheiro na alegria e na dor. Felicidade procurada corre, e a esperança é sempre a última que morre. Calma, meu amigo, deixa a lua feiticeira, pois também sofro contigo. Coração, não bata tanto por alguém que foi embora. Eu prometo, coração, não mais falar desta paixão. É como a lua. Ouvimos Gastão Formente, de Sancler Sena, e Antônio Almeida, Coração, Não Batas Tanto. Carmen Miranda, composição de Simval Silva, Coração. Silvio Caldas, de Alberto Ribeiro, Coração. Estamos apresentando 78 RPM. Eu sou